E agora nós conversamos com a doutora Juliana Garrido, que é professora de pós-graduação em reumatologia da faculdade IPMED. Doutora Juliana, muito bom dia. Bom dia, Gabriela. Hoje no CBN de Saúde nós vamos falar sobre a artrite reumatoide. Doutora, para começar, falar com os nossos ouvintes, o que que é artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que faz parte das doenças autoimunes. Então, as suas células de defesa reconhecem partes do corpo como se fosse estranho e começam a atacar. Nessa doença, ela tem uma preferência pelas articulações das mãos, dos punhos e dos pés. E é uma doença que tem cura ou não tem cura, mas tem como tratar, né, doutora? Sim, tem tratamento, Gabriela. Infelizmente não temos cura, mas temos controle da doença. É muito importante a gente reconhecer e fazer o diagnóstico precoce, porque o tratamento no primeiro ano impede que você tenha destruição da articulação e, com isso, deformidade a longo prazo. E quais são os principais sintomas? Como é que o paciente pode diagnosticar se está com algum sintoma de artrite reumatoide? O paciente, ele costuma, primeiro que são mulheres, tá? Por volta entre 40 e 60 anos, então a média em torno de 50 anos, que acordam com as articulações da mão, do pé e dos punhos inchadas, quentes, vermelhas e normalmente rígidas. Parece que tem uma cãibra nessas articulações. E essa rigidez, ela não é fugaz, ela demora mais de uma hora para passar. Então, ao longo do dia, conforme o paciente vai mexendo as articulações, vai melhorando, mas acorda todo duro, todo travado. Tem como evitar ou é uma doença realmente não, que faz com que esse sistema é uma doença autoimune, como você disse, né? Isso. A Então. gente tem a predisposição genética, então, quando você tem casos na família, a chance é maior, né? E existem algumas coisas, do meio ambiente que podem desencadear a doença. Principal é o tabagismo. Então, o jeito de prevenir a artrite reumatoide é evitar de fumar. Ah, tá certo. Agora, só acontece em mulheres, doutora? Não, acontece em homem também, mas a proporção é em torno de 5 a 7 mulheres para cada homem. Ah, tá certo. Então, tem um sintoma, normalmente mulheres de 40 a 60 anos, normalmente é quando acorda, tem aquela sensação de mão inchada, tá quente ou tá bem rígida, aí é preciso procurar um médico. Isso, exatamente, o mais precoce possível. Entendi. Então, procurar não fumar, ou se tem caso na família, sempre estar tá acompanhando com o médico, porque apesar de ter tratamento, não tem cura, então é possível, é sempre estar tá bom acompanhando, né, doutora? Isso mesmo, Gabriela. A obesidade também está relacionada com a artrite reumatoide, então a atividade física pode ajudar na prevenção. Mas o mais importante é, se tiver esses sintomas, procurar o reumatologista imediatamente para que a gente possa tratar de forma precoce e a doença estabilizar, ela não progredir. Entendi. Agora, só para a gente finalizar, doutora, e o tratamento, como é que funciona? O paciente tem que fazer uma fisioterapia? O tratamento, na verdade, é medicamentoso. A fisioterapia melhora também, né? Principalmente quando eu já tenho alguma sequela, mas a gente usa anti-inflamatório, corticoide, tem algumas drogas que são drogas que a gente chama de modificadores de doença, que impedem essas deformidades, e uns medicamentos novos que são os imunobiológicos. Então, necessita mesmo usar remédio regularmente. Tá certo, então. O controle do peso é muito importante, como a doutora também falou, né? Vamos tratar a obesidade também. Acho que é um alerta para todos os pacientes e para todo mundo, né, no geral. Exato, Gabriela. Tá certo, então, doutora. Essa foi a doutora Juliana Garrido, que conversou com a gente, pós-graduada em reumatologia, que falou bem rapidamente aqui com a gente sobre a artrite reumatoide, uma doença autoimune, mas que é preciso ter cuidado aí, a gente ter um diagnóstico sempre precoce. Quem tem casos na família tem uma chance maior, mas sempre é bom evitar aí. Quem puder evitar aí não fumar, controlar a obesidade, sempre fazer atividades físicas para evitar esse tipo de doença. Doutora Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Brasília. Obrigada a vocês pelo convite. Bom dia.